Fosco nos olhos dos doutor, as algemas nos pulsos do opressor rimador, que não perde a esperança. O filho que a mãe se dedicou quando criança, o rolo compressou contra a impunidade. Um choque na mentira, a justiça pros covardes. A rima alta voltagem, a cura do leproso. A luz pra quem chegou no fundo do poço, tipo apetitoso na corrida pela paz. Pra vida eu dou um gás, mau valor chega mais. Sou o pesadelo pra quem tá na malícia. O júri unânime pra todo tipo de injustiça. O alvo dos polícia, que o crime passa um pano, despertando a inveja e o ódio de um fulano sem colete. Lá vai os crentes, num verso humilde, o verbo aqui é quente. Pra quem viveu no crime e apetite eu também tenho, cada um no seu empenho. Mantenho respeito, respeito o seu conceito. Sou plano perfeito, tipo crime organizado. Jesus de capuz, de colete escoltado. Bico desinformado, pensa que foi fácil carregar a cruz. E hoje ser tirado, humilhado, cuspido por um mapa de incrédulo. Vários oportunistas usam pra fazer sucesso. Truta, sou o verso que a mídia desafia. O rosto no álbum de uma delegacia. A voz que denuncia a mentira, a covardia que passa por cima da idolatria. Sistema se intimida e faz refrão, espirra sangue. Polícia tá na febre, pior que traficante. Tipo um bumerangue, sangue escorre no importado. Mulher da fita, pelo seguro do empresário, amante lucra fácil e gasta no shopping. Enquanto esposa e filhos passa fome, segundo a lei dos homens. Eu sei bem, é mó tabela, mas a vida na favela nada a ver com a novela. E maluco descabela e faz questão de ser louco, sempre muito louco, não entende o jogo e entra pra perder. Mas eu não, eu tô no jogo. Tem bico que entra numa de achar que os crentes é bobo. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Aqui os crentes é bem. Aí. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Tem mano que entra numa de achar que os crentes é fofo. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. É bem mais louco. Por dinheiro vai o Judas pra forco fracasso. O grito de socorro por cada ato falho. O atalho pros caras lá na frente, o veneno sem prêmio. Os mano tudo sem oxigênio. Ingênuo, falta atitude, falta respeito. Falta sabedoria, temor, ser sujeito. Os cara que tem pose fazer, não por foto de coração, não por dinheiro. Pelo próximo futuro próspero, a mesma luta, a mesma causa. Revolução em massa, correr sem dar pausa. Fracassa, os mentirosos, vira casaca. Conseguem o que quis, as primas chagaça. Blusa, dá mais cara, vinil, peça rara. Paga pra jogar tudo na privada, não sabe dos problemas da quebrada e da branco. Malandro no meio dos lobos da alma de santo. Pros mano na mesma moda, a quem julga só usa como desculpa. Depois suja a imagem dos patrícios, diz que pá é de lei. Talento eu já ouvi, por aí é pra quem tem. A fama não convence, se mistura hipocrisia com dose de suspense no jogo da mentira. A mesma adrenalina os moleques se contamine. Vai que vai com o nariz lá em cima, cadê a autoestima? As mina tão marcando o futuro em segundo plano. Maldade dos mano, o tempo vai passando. Meus irmão tão na mesma, cada um segue na incerteza. Mas irmão, vou tranquilo no sossego e de boa, correndo pra minha família, minha esposa e minha coroa. Sucesso é o teu que eu preciso na hora certa. Ou é luz ou é trevas, há quem prefira as trevas. Mas aí vou que vou, como o verso do refrão. Por mim, pelos irmãos que vivem na mó ilusão de ter dinheiro, carro bom, AP de luxo. Se pá, na garagem uma Cherokee de luxo. Sem luxo, vivo no mundo hipócrita, traiçoeiro. Vale quanto tem dinheiro, contas no seu travesseiro. Guerreiro de fé não dormita, reflita. A batalha não está perdida, ainda reflita. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Tem mano que entra numa de achar que os crentes é fofo. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Aqui os crentes é bem. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Tem mano que entra numa de achar que os crentes é fofo. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. É bem mais louco. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Aqui quem fala é o pregador. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Aqui os crentes é bem. Sou tipo Cisco nos olhos dos doutor. Tem mano que entra numa de achar que os crentes é fofo. Sou tipo Cisco. assustou.